Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão. Yo-Yo, na Super Jovem. É isso aí, bicho. Estamos chegando agora a mais uma edição do programa Yo-Yo no ar. Aumenta o volume, esta trupe com muita alegria chega por aqui para animar ainda mais a sua tarde de sexta-feira ou a sua noite de domingo, no caso de você estar ouvindo a reprise desta bagaça. Agradecemos enormemente a audiência aqui ao programa Yo-Yo na Super Jovem, começando agora e chegando nas casas mais abastadas, nos barracos mais humildes, enfim, em todo lugar. Esse é o Yo-Yo comigo, Beto Garcia, com ele, Guerreiro. Salve, Guerreiro! Salve, Beto! Salve, salve todo mundo! Sexta-feira chegou, estamos aí para mais uma edição do Yo-Yo. Esse programa que é uma loucura, estamos aí, né, prontos para mais um fim de semana. Não é a música do Hanoi Hanoi, mas ele é totalmente quem? Demais. Não faz parte da sua história. Não, eu sou da música... Anitta pra cá. Só a Anitta gravou, só a regravação faz parte da história. O Lúcio é da Britney pra cá. Eu sou da Anitta pra cá. Mas quem é bem lembrado, Kleber. Quem só a regravação. Foi não foi a MC Perla. A Perla. E foi tema da novela Cobras e Lagartos. A Anitta também regravou essa música. O Kleber, cara, que é o nosso noveleiro. Sim, sim. Certeza, cara. Algumas, mas a da Cobra de Cobras e Lagartos era com a Anitta daí. Não, claro que não. Era, cara, vou apostar, caramba. Eu aposto que quiser. Eu aposto que quiser. É a novela do Foguinho lá e tudo mais. Treta News seguindo por aqui. A treta agora é na rádio. Treta FM. Na verdade é que ninguém se gosta, a gente já deixou claríssimo isso. A gente tem que se aturar aqui por causa do salário, que é muito bom. A gente tem que fazer essa reunião porque a gente ganha pra vir aqui. Exato, mas se eu pudesse... Nos bastidores, pra deixar claro pra audiência, ninguém se cruza aqui nos bastidores. Inclusive o Beto Garcia tem uma sala, ele fica só naquela sala, não fala com ninguém. Tá bom, chega, isso aí. Pra você aí, falar com ele, tem que ligar entregar. Só. Léo Lúcio, tudo bem? E seu novo corte de cabelo? E aí, meu querido Beto Garcia? Cortou na frente, hein? Cortou na frente. Cortei na frente. Você quer o contato do meu barber, eu passo pra você. Tudo bem, Guerreiro? Tudo bem, Léo? Como é que você tá? Quanto tempo, né, cara? Pois é. Trabalha pouco. Alguns aqui, minutos, gente. No caso de vocês. 5 minutos atrás. Nesse tempo, a coisa boa que deu pro Léo pagar um açaí, pelo menos. Sério? Eu espero que todas... Desculpa, o que você ia falar? Não, você que está falando, é sua vez. Eu espero que o final de semana seja muito bacana para todo mundo. Está com muita sendo. Alegria, muita descontração, muito gole. O gole. Muito deixa para lá, aquela coisa toda. É o horário. Vamos ter vários prêmios aqui hoje no programa, Yo-Yo. Opa, fique boa, ligado. Por exemplo. Teremos aí um sorteio de ingresso para o Open Bar hoje lá na... O Open Bar hoje lá na Dubai Tabacaria. Vai ter Open de energético com vodka. Meu, então daqui a pouco teremos sorteio de ingresso. Agora é Dubai ou Dubai? É Dubai. Open Bar. Daqui a pouquinho, mas vamos criar alguma coisa, um artifício para a audiência participar. Vamos dificultar a audiência. Fogos e artifício. Para a audiência interagir com a gente. E quem está junto aqui com a gente é ele, da família Aguiar. O único que restou. Kleber Aguiar. Tô meio com medo. Boa tarde pra todo mundo. Sabe que o pessoal das rádios aí tá ganhando a conta. Pois aí, é, né? Não tô sabendo. Eu não ando nem passando mais perto da RH, cara. Gente, me conta, não tô sabendo. O pessoal tá ganhando conta por aí. Mas enfim, ótima tarde pra todo mundo. Uma boa sexta-feira. Vamos trabalhar. O Beto falou do cabelo do Léo Lute. É que, na verdade, ele tava lá cortando, daí falou: meu Deus, eu tenho que entrar no ar. Deixa assim mesmo e vem pra cá. Que azar, eu vou ficar isso, quietão, Léo. Aqui. Ó. O pessoal que não tem cabelo zoando do meu cabelo. Né? Veja condições. Só. Chegamos Depende ponto... de onde você acha que a gente tem cabelo. Chegamos a um ponto que o poste faz xixi no cachorro, né? Veja só. Vamos aqui trazendo o pensamento da... Secretina. O pensamento da Secretina. Casamento é como um regime semiaberto, onde você tem que voltar à tarde para dormir na cadeia. Verdade, cara. E casamento é a única pena perpétua que se você pega a absolvição por mau comportamento, né? Boa. Algumas pessoas são como o vinho. Ficam melhor com uma rolha na boca. Verdade, cara. Nossa, se você tirar o H ali... Olha, as pessoas têm química uma com as outras. Eu só tenho matemática, porque é cada problema. E olha, o meu corpo pede viagem, mas a viagem pede dinheiro. Isso é verdade. Quem nunca se apaixonou por alguém no ônibus, né? Não sabe o que é o amor passageiro. Verdade. Aqueles segundos ali, né? Ai, ai, Eu adoro o conceito do aproveita. aproveita que você está indo na cozinha e me traz um copo d'água. Verdade. Ok, mas aproveitar o quê? Inclusive. Ei, não sinto vergonha de ser pobre. Sinto raiva, ódio. Olha, a minha meta para 2020 é cumprir as metas de 2019, que eu deveria ter cumprido em 2018, conforme prometi em 2017, que não cumpri em 2016 nada. E tentei em 2015. Nossa! Nada. Se você não tem dinheiro, tenha pelo menos bom humor, porque pobre e mal-humorado é uma merda. Nossa, pobre verdade, mal-humorado, cara. Pobre e mal-humorado, por meu favor, Deus do céu. Né? Isso, ou aquela verdade. Pobre soberbo, né? Nossa! O pobre com espírito de rico. De rico? Uhum. Como seria esse perfil aí? Oi? B17. Oi, tudo bem? Não, nada a ver. Ah, tô zoando. Como é que seria esse perfil? Não, é que assim, por exemplo, a pessoa às vezes pode não poder comprar, digamos assim, mas tudo que ela vai comprar, ela escolhe sempre o mais caro. Aí ela fica com a vontade, sabe? Ah, e não mas compra. Ela não pode. Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Nossa. Escolhe uma coisa mais em conta, né? Exatamente. Nossa, guerreiro. Eu não entendi guerreiro. Nada disso. Não entendi nada. Eu também não, cara. Eu entendi, mas eu fiquei deprê com isso. Eu fiquei triste. Tudo que eu quero comprar, meu dinheiro não dá também. Nem me fala. Bom, aqui no 988-22-2300. Boa tarde. Quem tá ouvindo aí, o Orelino Aguirre, acompanhando o Yoyô. Fala, Orelino. Ah, também aqui. Aí, seus alienígenas, sextou. Manda um salve aqui pro nós da mecânica Auto Prime. Auto Prime. Auto Prime. É do Optimus Fernando, Prime, é do Optimus Prime. O Fernando Anderson, o secretário Bruno, boa tarde, manda um salve pro Davi, que tá fazendo um borraio. Tá dando umas pedradas do Golias. Você sabe o que seria um borraio? Eu sei. O que seria um borraio? É um tipo um fogão de lenha mais rústico. Fogão de lenha. Fogão de lenha. E uma cama. Rede na varanda. Rede na varanda. Pra mim é cama, mas eu prefiro uma cama. É que a varanda do Eta é bem grande, cabe uma cama. E uma rede também. Então manda aí seu salve 988-22-2300. Daqui a pouquinho a gente vai estrear o tema de fim de ano. Opa! Verdade, opa! Finalmente tá pronto, ficou bem legal o tema de fim de ano da Rádio Super Jovem com a participação de todos os locutores aqui. Três. Nós cantando aí, ficou bem legal. Todos. Que três, é? Ah, tá, entendi. Ah, no final ali. Nós cantando. Tudo bem, tudo bem. Mas foi improviso no final, né? Boas festas, quer dizer? Não, que fala que tá indo todo mundo embora, né? Quando vem só três locutores. Não, é que no final ali faltou um boas festas, o pessoal gravou em três ali. Ah, eu não sabia. Boas festas. Obrigado. Olha, chamaram. Cantora, mas depois. Vou fazer uma pergunta pra vocês antes de tocar a música. Faça. Não, vamos. Você sabe qual é a diferença entre caçar e casar? É o C cedilha. É. Não, é também, né? É escrita. É que, na verdade, caçar é quando você mata um animal, né? É. E casar é quando o animal se mata sozinho. Como é que é? Você achou a minha pesada essa, cara. O Kleber dá risada antes de explicar. Não, por que que você tá com esse amargor no coração de casamento? É só piada. Atenção, namorada do Kleber. É só piada. Qual é a diferença de casar? Qual a diferença de caçar e de casar? Vai ter greve. Caçar, sem preciosa hoje. Caçar quando você mata o animal. Caçar. Casar quando o animal se mata sozinho. É que o cara vai pro altar, entendeu? Entendi. Vai pro abate no altar. Ele vai por conta própria. Entendi. Ou por pressão, né? Você que é casado, Beto Garcia, você concorda com essa teoria? Não, nada a ver. Nada a ver. Casamento é uma maravilha. Não, eu só queria ter. Eu nem sei quem que pensou isso, mas eu já tô achando o cara um merda. Ah, tá bom. Tá querendo tirar o corpo fora. Só li o negócio que me mandaram aqui. Claro. Eu também queria casar, mas tá difícil. Olha, daqui a pouquinho também a gente vai estar rodando os melhores áudios do WhatsApp em 2019. Ah, é? Que legal. Os engraçados ali, então a gente vai estar rodando aí os melhores. Manda um salve pro Mr. Júnior, sempre escutando o Yoyô. Não é o Júnior que trabalhava aqui, não. Não, esse aí é o amigo do Jorjão. É o amigo do Jorjão? É o amigo do Jorjão, é. Um abraço pro pessoal do Beltrão Judô Clube. Quando você fala o nome do lugar aí, da empresa, a galera manda, que pira, né? Então um abraço fazer aí pra vocês. Um contratinho aí, hein? Pessoal do Beltrão Judô. Mas é um negócio de judô. O Jorjão deixou esse. Ô, Jorjão. O Jorjão deixou o discípulo dele aqui hoje. Olha! Estamos aqui, vamos faturar daqui a pouco. Discípulo dele mesmo. Então, um abraço pro pessoal do Beltrão Judô Clube, que não vão fazer contrato aqui, tá, guerreiro? Sim, tá. Mas okay. Vamos, aproveitando, vamos fazer o merchan, né, guerreiro? Vamos fazer, vamos. Vai lá, começa. Sexta-feira. Fala, Jorginho. Jorginho. Falar do Dog King agora, o sucesso foi tanto, ó, foi bem legal, que o Dog King continuou. Pô, vocês são sacanagem. Jorginho. Jorginho. Vai ser ótimo, cara. O Dog King. Vai ser o mini crack do Jorginho. Jorginho. Até o óculos é parecido, vocês viram? O chaveirinho do Jorginho. Deixa eu fazer o comercial do Jorginho. É sem cabelo e o óculos é parecido com o do Jorginho também. Falta só o narigão, amigo. Só que eu sou um pouco menor, né? É, então, Jorginho e Jorginho. É, mas o óculos do Jorginho é quadrado. Mas ele tem um óculos quadrado também, ah, que vocês não também? Viram ainda. Sim, ele tem. Eu tenho? Sim, é. Me mostrou imagens mais cedo. Imagens. Imagens. Ó, Dog King continua até o próximo dia. Mudando 15. O assunto. Shopping dobro, hein? É, isso mesmo, das 18 às 8h30 da noite. Tem shopping dobro no Dog King. A promoção de novembro foi tão legal, o pessoal curtiu. Então segue agora até o dia 15 desse mês, das 6 até as 8h30 da noite. Shopping dobro no Dog King, além dos lanches. Tem os dogs diferenciados, hambúrgueres artesanais e as deliciosas porções de miolo de alcatra, tilápias e também de batata. Dog King, na União da Vitória, esquina com a Guanabara. O delivery é no 355-5551 e você pode pedir também através dos aplicativos de delivery também. Muito bom. Boa, Dog King com a gente. Aquele áudio do Alienígena tem mais um novo, né? Tem. Tem um novo que a galera mandou Alienígena. Aí. Então vamos ouvir o novo áudio do Alienígena. Vamos lá. Eu acho o seguinte, que não é a mesma pessoa que tá fazendo esse áudio aqui, é outra pessoa que copiou. Vamos prestar atenção em vocês. Vamos dizer aqui, se é a mesma pessoa ou alguém que tá querendo fazer a sequência. Ninguém aguentava mais essa semana do caralho. Final de semestre, dor, ódio, sofrimento, vontade de matar, agrediu uma idosa, sem motivo nenhum. Mas chegou, pesada. A sexta-feira chegou. Hoje é dia de se arrebentar. Sair dando cabeçada nas placas. Dar uma canseira no anjinho da guarda que vai parecer que ele correu três São Silvestre. Bem louco. Sair por aí mais perdido que azeitona em boca de banguela. Teu travesseiro hoje só pode ser uma lajota. O teu melhor amigo vai ser o gole, que é o cachorro engarrafado. Tomar aquele dreia com coca que teu fígado vai olhar pra você e vai gritar e falar: ai, ai, ai, filha da puta. Se arrebenta. Domingo você chora no banho ouvindo Faustão. Não dá nada. Tomando um chá de boldo e fazendo promessa. Se prejudique. Você prejudica. Ai, ai, ai. Vai se prejudicar. Não é a mesma voz. Não, mas não é, manda bem. Mas é legal também. Oh, dá pra gente tocar a música do Guru Josh Project, né? É também, legal. Mas a de fundo, né? Aquela, assistindo o Faustão e tomando chá de boldo. E chorando. É bem. Nossa, da idosa. É pesado, né? Da idosa. Vamos lembrar que esse áudio aqui é da internet, não fomos nós. E que a gente não ouviu antes de colocar no ar. É verdade. Como diz o UOL, não. Eu tenho uma história, mas eu não posso. Que eu fiz, mas não posso contar em. Não. Melhor não. Ao vivo, eu conto em off. Depois eu conto em off pra vocês. Exato, exato. É um mandar um aberto. Abraço aí pra todo mundo que mandou, as 37 pessoas que mandaram. Sim. Pra mim esse áudio aí, mas em especial pro Ronaldo, foi o primeiro que mandou Ronaldo. O áudio. Ronaldo. Um abraço aí pro Ronaldo, pessoal lá do Industrial Supermercado. Obrigado pela audiência. Um abraço também pro Comar, que tá ouvindo o programa Ioiô. Vitor, fala Vitor, a Jussi. A Jussi também tá ligada com Corril, a gente. O que tá ligado com a gente também. Beijo, Jussi. Boa, aqui no 988222300, manda um salve pra galera do GAI, grupo de Airsoft Exterminadores. O que seria um Airsoft? É aquelas arminhas de. Que tipo joga, pinball, não é? Que atira um BBS, umas bolinhas de plástico. Umas armas que são totalmente bem realistas. BBS, porque você não falou. Por que é o BBS? É um jogo tático, né? Um jogo tático de tiros. Que é o BTS que joga. BBS. Tem umas bolinhas de plástico, assim, cara. Entendi. Resumindo. Como é que chama o guerreiro? Pinball. Não, é que paintball é uma bolinha maior que pinta, né? A pessoa quando atira, e essa não, essa só... Depende do tamanho das bolinhas. Essa não pinta. Você prefere a bola grande ou pequena, Cleber? Olha a maroteza. Você gosta de grande, eu também pinta. Gosto de grande. Boa tarde, rapaziada. O que que deu com o Júnior? Se aposentou? Sim. KKK, sim, sim. Manda um salve pra galera da Animacar, tamo junto. Pessoal, alô, galera! Animacar. Viu? Você... Manda as piadas que vocês contam pros carros de se vocês, carro lá de manda vocês pra nós aqui. Se o carro de vocês tá triste, leve lá na Animacar. Que eles animam o carro. Um japonês perguntou para o mestre... Mestre Akira, mestre. Por que o mundo acha que nós japoneses somos todos iguais? Aí o mestre Akira respondeu, né? Eu não sou o mestre Akira. Olha, Natal é pra beber bebida alcoólica, sim. Jesus não transformou água em vinho pra quem? Você beber. Jesus? Jesus. Falou. É a Kim da novela lá, né? Deixa Kim Macedo ali tá. Tá louco. Kim Kardashian. Estragaram a minha piada agora. Vai. Deixa eu falar. Vai, Jorginho. Jesus não. Ó, eu até me perdi agora, me emocionei. Não, ó, Natal é pra beber. Porra, para! Natal é pra beber bebida alcoólica sim. Jesus não transformou água em vinho pra você beber refrigerante no aniversário dele. Né? Tá? Amém. Né? Mas é que é verão, como é que vai beber vinho no verão? É. Qual que é o problema? Só se for vinho com coca. Olha, não, o Jorginho Macedo, bravíssimo. É. Né? Não nega que é o Jorginho, não, né, cara? Não nega, né? Não nega, velho. Finesse em pessoa. Você descobre que virou adulto quando 90% dos seus problemas são resolvidos com dinheiro e que muitas vezes o dinheiro é o problema. É verdade. Mas só, pelo visto, você vai ficar conversando comigo de 8 em 8 horas como se fosse um antibiótico, né? E as pessoas mandam mensagem 30 horas depois. Oh, falando nesse negócio de problema com dinheiro e vida financeira, ontem me senti tão no século 21. Por quê, Guilherme? Eu coloquei as minhas contas em débito automático, daí coloquei lá, mandei nos meus amigos, ó, nossa, que legal. E tipo, o pessoal falou, só você que não fazia isso. Só você que não fazia isso mesmo. O mundo todo. Porque ter que ir na lotérica todo dia 10 é ter um... Parabéns pra você difícil. Que tem saldo na conta pra botar no débito automático. Olha, vamos começar com os prêmios aí antes de começar com a música. Lembrando que dia 11 inaugura também o novo Vila ali na União da Vitória. Vai ter muita coisa bacana, vai ter chopp, vai ter pagode, enfim, tudo que a galera já curte no Vila, agora muito melhor e mais bonito. Quem quer ganhar uma super torre de chopp no Vila, manda aí seu nome completo pra gente no 98822-2300. Hoje também tem lá na Tabacaria Dubai, ali na Avenida Júlio Assis Cavaleiro, um Dubai. Super open bar. E claro, vai ter eu, DJ Léo Lúcio tocando, mais DJ Fael. Dubai. Quem quiser ganhar ingresso pra Tabacaria no Open, manda também lá. Daí manda Dubai ou manda Vila e já tá concorrendo, beleza? A partir de agora, então, tá no ar pra você o quê, minha gente? O ioiô! Exato! O ioiô! Tem que ligar. A gente só tava brincando, querido, antes. Não sei o que volta tá com a música que não tá rendendo mais. Não tá rendendo. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch sing me la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch sing me la la la la, la la la. How I try like that? Amex, no cap, a underscore. They wonder how I go up like that. Try like married to the grind, I brought my ring. I'm corny, but your goodie want the dick. Modest with my jewels, but check the bank. Finally got the money, say my thanks. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. How I try like that? Oh, I'm at the bank again. They wonder how I go up like that. Pink whip with flames all on the side. They wonder how I try like that. Got that Gucci on my body, now she tryna pipe me. Woo, pop the Lucy, Lucy Goosey, sussy boy, I keep you cool. Got the paper, went to school. Be careful who you callin' fool. Hey, hey. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. How I try like that. Chegou a sexta de abelha. Loucuragem. 6 dias do universo praia. A empolgação já toma conta do teu ser. O autocontrole já não é mais uma opção. Hoje é dia de entrar dentro da chopeira, sair só na segunda-feira. E trabalhar ruim, azedo, mal-humorado. Entrar no banheiro, ficar 40 minutos escorado na parede, olhando pro nada e pensando, meu Deus, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? Conjuntivite no olho esquerdo, suspeita de sarampo, com a cara velha, parece um pneu de trator, um roxo no braço que ninguém sabe o motivo. Sempre é bom lembrar, não gere, não perca, não tire uma vida. Sextou, loucurage. Aproveite, faça uma caridade. Dê um biotônico para aquele teu amigo que parece um cadarço de tão seco. Faça um anão feliz, joga ele pra cima. E é isso aí, aproveite, dê uma esmola e estamos a 6 dias do Universo Praia. Fala, seu mau cavalo! Tá ouvindo o ioiô? Não tem nada melhor pra fazer, né? Sai daí, ô! Vai ouvir outra coisa! Mas posso falar? Deixa tudo como tá. Eu não poderia tá feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim. E esse sorrisinho na sua cara eu sei, o que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver chegar. Como tá? E esse sorrisinho na sua cara eu sei, o que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém, mas a gente junto não tem pra ninguém. Nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver chegar, querer ficar, sei lá, você poderia estar em outro lugar. Eu também, mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não. Deixa tudo como tá. Ioiô, divertido, alegre. Ioiô, na Super Jovem. Come on. Tease me, baby. Turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say. Dance floor, uh-huh. No panties in the way. Nope. I take my time with it. Bring you close to me. Don't want no young, dumb shit. Put up on me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm fucking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can't sweat the weave out, you shouldn't even be out. There are no reservations at the pussy, you gon' eat out. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, hit it one time, make you levitate. Titties are like blackout. Bro, bitches, watch out now. Yo pussy basura. My pussy ochata. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, babe. Turn around. Break that shit. Please me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want to need, baby, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Please me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want to need, baby. Santa Catarina, todo mundo. Ou talvez em Rio do Sul, ou Timbó, Indaial, Mangueirinha, Marmeleiro. Talvez em Jaraguá, Joinville, ou Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, ou Timbó, Indaial, e também lá em Foz. Não gosto de Santa Catarina. Mentira, gosto sim. Um abraço pessoal aí da região extremo oeste de Santa Catarina, São Miguel do Oeste. A capital do Oeste, São Lourenço. Toda a Serra também, galera, tem ouve bastante. Não, é Paraná, hein? Ah, então é Paraná. É Paraná. Campoerê. Campoerê. Galera de Campoerê. Uhum. Galera ali de Guarapuava. Cara, também. Quando eu escuto essa música, parece que eu sinto o cheiro de churrasco e caipira. Gosto de cerveja, caipira, e de né, cara? Aham, uhum, de final de semana. Não, que. Quem escuta bandido é maconheiro, louco. Ah, não, tá. Não, a controvérsia. Eu acho que é controvérsia, Kleber. Agora, né? O pessoal do paintball mandou um áudio pra gente. Mandou Airsoft. Airsoft. Meu Deus. Olha, pra ele se confundir, dá morte, cara. Não mexa meu com o pessoal. Meu Deus, não um mexa com o pessoal. Um abraço pro Sandrão, nosso grande amigo, parceiro aí. É a voz do Domingo Rock aqui da Rádio Super Jovem, da chamada e tudo mais, das vinhetas, Domingo. Né? Do Domingo Rock. Um abraço, Sandro. Daquela menina? Querido, estamos esperando você estar aqui em Beltrão. né? Nunca veio aqui, inclusive, no compromissos Yoyo, né? Pessoais aqui em Beltrão. Vem visitar a gente, Sandro. Aquele abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Ó, vocês falaram em Verdinha. Essa semana a Ludmilla? A Ludmilla lançou a música da Verdinha, né? Mas querido, a Treta News já acabou 2 horas. Não. É só um vai, continua. O deputado federal, o Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas, ele registrou uma notícia crime contra a Ludmilla, né? Solicitando que ela seja investigada por apologia às drogas, justamente, né, pela dubiedade da Verdinha, que é a salada. Lá nos Estados Unidos, eles lançam droga, música muito pior que, né? Isso, ninguém, não acontece nada. Verdade, quem às vezes o pessoal tá cantando, quem, né? Quem foi esse deputado? Que o Brasil não tem problema pra resolver. Tem outras coisas mais importantes. Exato, né? Exato. Deputado do PSL de Minas Gerais, o Cabo Júnior Amaral. Tá querendo Amaral. Visibilidade, é isso aí. Eu também acho, ninguém sabe quem é esse cara aí. Né? Mas enfim, agora vamos ver se vai rolar o processo ou não. Mas uma notícia crime foi, enfim, colocada contra, registrada contra a Ludmilla. Ela tá nem aí pra isso, eu acho. Nem aí. A Ludmilla já tem condições, né? Então, tem condições. Ela pode ir até a terceira instância e recorrer. É que nem o Silvio Santos, que falou que quer, né? O cara já pôde rir, só acho que ele vai estar preocupado com o que ele tá falando. Tá agando e andando. Com certeza, ele fala que falando ele em Silvio Santos, nós temos que faturar também esse final de ano, temos, né? Temos que faturar. Precisamos aí do nosso 13º, 14º, né? Exato, tem que pagar o IPVA também em janeiro, né? Isso, então, e pra isso, o que que nós temos aí, Leão? A gente tem o CD do Silvio Santos, volume 2. A gente vendeu tanto que agora já é a segunda remessa. Olha só que a gente vendeu, beleza, um CD na primeira vez. A primeira edição saíram 5. Saíram 5. Daí no segundo saiu uma vez. Que a, né, gente vendeu pros familiares, né? Obrigado, inclusive. Ou você compra ou você não entra em casa. O que eu vendi, ele pediu pra marcar pra pagar lá em fevereiro. Ah, é? E o valor é R$1,99, né? R$1,99. É bem baratinho. Pra pagar em fevereiro. A situação tá feia, Beto Garcia. É verdade. É isso, vendemos 5, né? Mas já tá bom, né? E agora saiu reais. A segunda edição, né? Saiu a segunda edição, que é a segunda remessa da segunda edição, entendeu? Então você vai ouvir agora. Se você estiver interessado, fale com nós. Exato. Vamos lá. Fale com nós. O CD. Ou com Silvio o Jorginho Santos, ali, ó. Fala com o Jorginho ali, que é o nosso comercial. Isso, business. Businessman. Devido ao grande sucesso da semana passada, vendendo mais de 987 trilhões de cópias, o programa Yoyo lança o CD. Silvio Santos cantando grandes sucessos, volume 2. Para animar o seu carnaval, grandes clássicos para 2020, do Rio de Janeiro. Eu tô aqui, tô legal, na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse povo. Quem diria, a gente vai se ver da Bahia. Quero mais. É beijar na boca, eu quero mais. É beijar na boca, eu quero mais. É beijar na boca e ser feliz daqui pra frente. O grande clássico do Raça Negra, na voz de Silvio Santos. Menina bonita, oi, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Aí, não quer. Silvio Santos cantando rock. Cosmic Jaime, eu não sei o que é isso. Rock, vai. Desastar, meio waiting in the sky. It's like to come and meet. Também o rap. Uá, Ellen, Patrícia, vai. Uá, rock, vai. I'm gonna pop some tags. $20 in my pocket. Quem quer dinheiro? I am hunting, looking for a cumupi. This is fucking awesome. Aí, falei palavrão, mas falei inglês. Ai, você não sabe de nada. Vem pra cá, você. É da caravana de onde? Silvio Santos interpreta a diva internacional Shakira. Que coisa feia, toda. Muito mais. Ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso, gordinho gostoso. Eu não sofri boi, mas estou na moda e a mulherada gosta. Hoje você não escapa, hoje vem. Adquira agora mesmo o seu CD. Silvio Santos canta grandes clássicos da música Volume 2. Na banca mais longe da sua casa. Eu não sei mais a letra. Oi! Viu que legal, né? Só procurar, gente. Quem quer 20 dólares? Sensacional. Sensacional. Silvio Santos cantando Shakira. Sensacional. Muito bom. Oi! É o CD Silvio Santos interpreta. E Silvio Santos interpreta. Boa tarde, manda um salve pro Piá do Salão do Automóvel, tem um anima, pessoal do Animacar, eles tem fazem um salão do nos automóvel. Cabelos, cara, isso, você vai lá, bota aqueles cílios, né? O pessoal sempre do Animacar, o pessoal da Animacar anima e o pessoal do Salão do Automóvel daquele, faz o blush. O blush. Faz o rose. Em especial ao Roger, que está comemorando, vejam só. O quê? Um ano de solteiro. Mas detalhe, está sentindo falta da ex. Eita! Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Oi, o Zé da Recaída tá ligando aí. Já diz aquele ditado, né? Homem sem chifre é um homem indefeso. É. Homem indefeso. Daqui a pouquinho a gente vai estrear o tema de fim de ano da Super Jovem. Ficou verdade. Bem bacana com a participação de todos os locutores aqui e mais a galera aí das externas, né? Ah, é? Da produção, Eu tava sabendo. Olha. Boas festas aí, a galera da produção. Vocês estão copiando a Globo, né? Que faz com todo o elenco da Globo aqui também, todo o elenco da Super Jovem. A gente improvisou o elenco, sim. O tema da Globo é batendo lata, nada a ver aquelas bichinhas. Fechando, abrindo porta. Eu achei legal. Batendo lata, fumando lata. Fumando na lata. Daqui a pouquinho a gente volta. Porque eu tô devendo. Com o nome sujo em SPC. Já ouviu falar em SPC? É, por isso aí. Serasa. É meu caso. Viu? Por acaso aqueles que ficam me mandando cartinha toda semana lá em casa. Ah, acho que é esse aí. É que tem, chega umas cartinhas lá em casa. Acho que é isso, Serasa, então. É. Falando em passa lá, vamos passar no André Veículos, hein? Opa! Olha o Jorginho ali, ó! O Jorginho não dá moleza, né? Mais ligeiro que tombo de anão. Vamos passar no André Veículos, companheiro. O cara é gente boa. Companheiro. Ofertas imbatíveis agora para dezembro do André Veículos. Olha só, tem Cruze 2018 branco, último dono, 48 mil km. Único dono. 89.900. É top um Cruze, hein? É, topzera. Tem Golf. Esse Golf, cara, é muito lindo. Eu tava lá na loja essa semana, cara. Eu tô namorando esse Golf. Opa. Olha, ABS, airbag, banco de couro. Mas eu não sei se ela me namora. Só 36,5, hein? Só isso? É, que ano que porra? É? Gol. Não tem um ano aqui, mas é aquele Golf quadradinho. É top. É muito repete bacana. Repete essa oferta, porque é sensacional. Golf Sportline com teto solar. Ah, é o Sportline. Isso. ABS, airbag, bancos em couro, só 36.500. Ainda tem um Gol 99, 4 portas por 10,5 por 6,5. Olha opa, só. Opa, esse caramba, aí é o Gol quadrado, contão, né? Exatamente. E mais vários outros veículos aí de repasse de 6 a 10 mil, todos 100% financiados. André Veículos na Romeu Lauro Verlan, telefone 355-1156. E tá rolando também o feirão nesse final de semana, de 5 a 7, né? O feirão da Revebel. O André tá lá também, rapaziada parceira. Compre o seu veículo com André Veículos. Até amanhã, sabadão, tem feirão, né? Isso é boa. Bem legal. Amanhã já é sábado, né? Amanhã nossa, já é sábado. Passou voando um essa semana, né? O mês começou e tá cara, passando pois voando. É. Voando já. Parece que deu 5 minutos, já estamos dia 6, mano. É, pois dia é. Seis. Parece que passou um dia, passou 6 dias. Já rolou pagode e tudo mais, né? Pois já rolou pagode. Tá rolando, que beleza, né? E quem tá rolando por aqui é o nosso querido amigo Tetinho, chegou aqui porque o cara é... A história do carro capotado. A história capotado. Do Tetinho. Tetinho. História do carro capotado. É. Ô, Valéria. Galera. E aí, galera? A Valéria capotou o carro. O que que ela estava fazendo? Estava como é que é? Mal e porcamente. A Valéria estava dirigindo fazendo mal. Fazendo marcha também, né? Ah, fazendo marcha mal. Entendemos. Tá louca. A Valéria é gente boa, ela. Tem que trazer a Valéria aqui pra contar a história do carro capotado. A Valéria, né? Sabe que é psicóloga do Tetinho Joias, né? Ah, eu tô meio bom. Dia ela trabalha no Tetinho e meio dia no escritório dela atendendo ela as pessoas. Ela vai ser recuperada. Ela, tá... ela falou pra mim que vai recuperar os quatro meninos da Super Jovem aqui. Não tem jeito. Pode, pode começar comigo. Não tem jeito. Aqui pra recuperar só Jesus Cristo. Ai, ai. Só, o Tetinho, você quer mandar um abraço pra um cliente aí que você falou, né? Não vai esquecer, é o Wagner, lá da Seu Tech, do bairro mesmo. Padre Eurico, ali da Avenida Roma, que é cliente da Tetinho Joias. Um grande cliente, amigo da gente. Pode falar mais perto aí do microfone. Amigo é aqueles meninos que trazem os clientes pra gente, não aquele que suga a gente. É, então, verdade. Meus clientes são meus amigos. E sem eles, a Tetinho Joias não sobreviveria. Nós só temos a agradecer. Tetinho, a nossa clientela que estão no dia a dia nos ajudando. Graças a Deus, cada dia o crescimento é maior um verdade. Do que o outro. Eu passo ali, tá sempre bombando. Tetinho verdade, Joias verdade. Ali, sensacional. Somos todos clientes, né? Ô Tetinho, fala pra gente quais são as dicas aí pra presentear nesse final de ano. O que que você tem ali pra galera chegar e fazer um presente bem bacana, adquirir então, um presente nós, pra, bacana? Betão, estamos assim agora no, com pagamentos muito bons nos cartões de crédito, até 12 vezes. 12 nos preço cartões? Preço de etiqueta ou também 20% de desconto nos cartões, com 6 vezes nos cartões, né? Com 20%, né? Para o cliente escolher a opção dele, ou 10 vezes ou 6 vezes. E também, estamos liberando também no boleto. O cara dá boleto. Uma entrada aí de 40%, faz mais 10 vezes no boleto. E também tem uma, galera, temos agora com várias opções em ouro, modelo de aliança em ouro 18. Temos também aliança em prata, modelos, 24 modelos de aliança para as pessoas que querem agora aliança, que falam compromisso, né? Aliança e, de compromisso. É, compromisso de prata para o cara enrolar a namorada e fazer mais a cabeça. Um pra depois casar. É pra fazer, juntar grana pra comprar de casamento. E depois que compra a amarelinha, né? Que a amarelinha você é dá o primeiro mais sério. A prata pra você ganhar o anel. É, pra ganhar da mulher, né? Depois. Olha o horário. Mas bacana assim, presente também pra Natal e Ano Novo, são aquelas gargantilhas, né? Gargantilha de ouro, contingente. Também o cara resolve dar pra sua mãe assim, ter os bonequinhos, tá? É verdade. Tem folhado também um diferencial que chegou pra nós. E pra mãe é o bonequinho e pra sogra é o bonequinho de vodu, né? É, isso aí. E galera, então o Tetinho Joias está com umas promoções espetaculares nesse Natal para vocês, dando opção maiores de aliança, tem aliança tradicional, tem aliança com pedra e também temos novos modelos de brinco. Então a loja agora para o Natal, relógios. Se equipamos com várias mercadorias diversificadas em modelos novos, né? E relógios também, temos todas as marcas trabalhando, óculos de sol, né? Pra dar o seu presente, né? Pra sua namorada, seu namorado. E pra Tetinho, pra quem precisa fazer como eu fiz aqui meu óculos de grau também, então, né? Então, nós estamos aquela promoção ainda, Beto, que nunca vai como acabar, funciona? Né? É o seguinte, você vem até Tetinho Joias e você fala, eu tenho um médico tal. Daí a gente marca a sua consulta, certo. Você vai no médico, na sua volta, o que se gastou no médico, nós descontamos na armação e também nas lentes, né? Então, se o cliente gastou R$1.000, ele já sai com R$800. E daí ele escolhe o tipo de pagamento. Porque lá na minha loja, na nossa loja Tetinho Joias, quem escolhe como pagar e como fazer é o cliente, não é mais o dono. Sensacional, o Tetinho atende muito bem, o cara é um figuraça, eu gosto de visitar o Tetinho, ele é sempre alto astral, né? Verdade. Já foi visitar ele lá? Eu, quando eu tô Tetinho? Na bad, eu passo lá pra conversar com o Tetinho, ele melhora o meu dia. Ele já sai alegre. Sai, né? Alegre, sai. Só cuidado que lá na Tetinho Joias, ele tem um pitbull, né? Tem, Tetinho? A Mel é o nosso pitbull. Se a pessoa querer chegar na loja e tentar alguma coisa, a Mel já vai ter ação. É no pescoço. No pescoço, vai direto no pescoço. A Mel que ela pesa 500 gramas. Não, molhado, a Mel pesa 1,6 kg. Olha! Nossa! Engordou, hein? A Mel, se morrer a Mel, a dona da Mel, que é a Fernanda, morre antes. Vai junto. Então, galera, mais uma que eu quero deixar pra galera que tá nos ouvindo agora, é o seguinte, a Tetinho Joias, a partir de sábado agora, até o Natal, até no dia na véspera, até o dia 24, nós estamos atendendo nos sábados até as 16 horas e nos domingos das 3 horas até as 7 da noite. Nesse domingo agora também? Nesse domingo agora também. Não podemos perder tempo, porque nossos clientes estão pedindo, vão ficar abertos e tal. Então nós vamos atender o pedido dos clientes e também vamos agradecer pelos clientes estar pedindo. Porque a loja, a meta da loja é vender. Nossa, tá tipo o Ciro Bottini. Meu Deus, compre. Temos que vender. Sensacional. O Tetinho tem um movimento maravilhoso, porque ele é carismático. O movimento é sexy. A personalidade dele aí, cara, você já tá percebendo como é que é, né, galera? Ô, Tetinho, você ficou de trazer pão de queijo, como não trouxe, agora galera, tá devendo. Não deu, mas nós vamos deixar em dinheiro esses 50 reais. Não, não, não. Não é churrasco. Não, dinheiro não. Comprar. Não, nós queremos churrasco. Então tá, veio o pão de queijo depois mandado sabor pro Café churrasco. Canela. Vou lá pedir pro Café Canela entregar a coca então e o pão tá, de queijo. Então é tá, vamos esperar. 20 pão de queijo gigante. É 3 e 3, já tá aberto já. Onde fica Tetinho Joias? Tetinho Joias, galera, fica aonde, na galera? Avenida Júlio Cavaleiro, galera. Júlio Cis. 548, galera. Ao lado da Leve Calçado. Ah, galera. Do meu amigo Léo Cabeludo. É isso aí, Cabeludo. Tá? Cabeludo. É muito cabeludo. O telefone da Tetinho Joias. Cabeludo igual chefe. É 3555-7575. E tem WhatsApp também ou não? Tem. Qual é o número? O WhatsApp é 99740291. Repita. 99750291. Mudou o número. Mas você tem que escolher. Um, se decida. Deu um branco. É 99750291. É isso aí. Então adiciona, se tiver alguma dúvida, pode chamar aí Tetinho com Joias certeza. Também no WhatsApp. É, inclusive, nós estamos vendendo muito no Face e também no Instagram. Porque é o seguinte, não. Qual é o Instagram da loja? Instagram Tetinho da Joias. Loja é Tetinho Joias. Procura lá. Procura lá o número, porque vou o cara procurar. Aqui não atende. O telefone da loja. Inclusive a Pitbull, a Mel, também tem Instagram, né? Também tem, com certeza. E já tá ficando famosa. E ela tá tem famosinha. Uma correntinha. Essa semana eu fui lá pegar meu óculos, com certeza. Né? Tem uma... Ela é estilosa. Vem, a Mel é estilosa, é que nem o pai dela. Ah, faça uma visita pra Tetinho Joias. Tetinho, boas festas. Beleza. Aliás, o Tetinho que vai estar tá anunciando também aqui na Super Jovem, além do comercial tradicional, vai estar tá fazendo aquela mensagem agradecendo. Sendo, né? Isso é muito importante, né, sim. Teto? Agradecer também os clientes. Oh, né? Com certeza. Não podemos só pedir que eles venham à loja. Temos que agradecer pelo o ano inteiro, ele estar conosco, verdade. Como eu falei, amigos são os clientes que lá estão nos abençoando. O ano inteiro. Porque é o ano inteiro. E a loja só funciona por causa do cliente, verdade. Não por causa do Tetinho. Não existiria o Tetinho se não tivesse os clientes. Verdade. Então nós só temos a agradecer essa galera querida que tem nos escolhido. Então nós só agradecemos a Deus por ter essa galera abençoada que decidiram Tetinho Joia sempre. Aê, Tetinho. O próximo comercial, Tetinho, sugestão, coloca aquela música. Por que você não passa, passa lá? Né? Por que você não boa, passa né? lá? Boa, né? Passa boa lá, galera. Comercial, sim. É pra passar lá. É verdade, na Tetinho Joias. Valeu, Teto! Valeu, um abraço, valeu, galera. Abraço. Vamos tocar uma música, pessoal? Vai, toca. Esse aí. É o Yo-Yo. Watch me, take a good thing and fuck it all up in one night. Catch me, I'm the one on the run away from the headlights. No sleep, up all week, waste of time with people I don't like. I think something's fucking wrong with me. Drown myself in alcohol. It never helps at all. I might say some stupid things tonight when you pick up this call. I've been hearing silence on the other side for way too long. I can taste it on my tongue. I can tell that something's wrong, but I guess it's just my life. And I can take it if I wanna, but I cannot hide in hills of California, because these hills have eyes and I got paranoia. I hurt myself sometimes. Too scary for ya. Watch me, take a good thing and fuck it all up in one night. Catch me, I'm the one on the run away from the headlights. No sleep, I'm all week wasting time with people I don't like. I think there's something fucking wrong with me. Yeah.

falling, free falling. Nas antigas, alguém lembra que existia o You Can Dance, que era um grupo de dança que participava com a na Xuxa, né? É, eram os Paquitos. Eram tipo os Paquitos, tipo né? Os Paquitos. Eles faziam os, o Tito lembra, né? Não lembro, eu vi ali na internet, lembra, né? Lembra. Não é da minha época isso Tito aí. Faltava catequese pra assistir. Nossa. Faltava catequese, Tito. Tito, sou eu que vou falar. Na verdade, eu dava catequese pra você. Ele dava pra você. Era menor. Então me respeite. Boa, boa. Olha. Me respeita. Ah, só treta com, nesse programa de aqui. De volta hoje. Com o Yoyo. Treta na, News inacabável hoje. É. Aqui na Super Jovem, o Yoyo até as 4 horas da tarde. Aba com Dancing Queen, o Tito, na indicação do Tito. E boa indicação em Tito. Lembrando aí, década de 70, anos 80. Foi uma época maravilhosa, hein, Tito? Eu sempre falo que é uma época que sabiam fazer músicas, né? Verdade, porque... verdade. Ai, para que o Miss Kevin é bem melhor que o Aba. Ah, hoje tem brega funk, que é brega legal funk é não, mil pra atualidade, não vamos discutir, né? Não, então, não. Bem eu melhor. Acho que cada um, né? Não vamos comparar, né? É, o nosso tempo era o nosso tempo, né? Agora... Cada um na sua, né? É, cada um no seu quadrado, né? Eu vou lembrar quando você pedir pra eu passar música no teu pendrive. Aham. Eu vou lembrar... Que alguém... atenção, atenção, que alguém ficou... De me passar até hoje. Passa. Aí é bonito. Treta. Posso falar, caramba? Não pode falar nada. Falar? Não tem direito. Não tem direito. Não tem direito. Não você tem tá direito. Falando inverdades nesse programa. E a culpa é minha. Léo Lúcio, como é que se fica devendo assim um... Mas eu passei, Léo Lúcio, falando. Passa a música atual pra mim. Lembra que eles estão falando de atendimento aqui? E eu passei, agora não gosto das Léo, músicas. Léo, deixa eu falar. Lembra que nós... o que nós estamos falando e de cliente, comprei, né? E não comprei, agora é R$600. Eu sou teu cliente, portanto, quero ser bem tratado. É verdade. Show. Ai. Vou cobrar esse serviço aí, então. Tá bom, show. Vamos lá. Vamos falar sobre a Rede Leve, que nesse final de semana tem muitas novidades, muita surpresa aí pra você. Enfim, nos detalhes aí, o Robert e o Tito com a gente aqui no programa Yoyo. E aí, Tito? Boa tarde, Beto, a cúpula da Rádio Yoyo. Beltrão, região, isso aí. Tá? O que que temos pra hoje? Hoje amanhã, pra quem for pra Leve, tá? Vai comprar todo estoque feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho, as tendências aí, as novidades da nova estação, com o primeiro pra quando? Quando? Quando? Quando? Quando? Quando? Ano que vem. Somente pro ano que vem. Sensacional. Ei. Vamos lá? Pra quando? Que mês? Somente pra fevereiro. Ei. Não, peraí. Já não tem nada. Ô, Tito, não... tem janeiro, tem certeza? Não paga nada em dezembro, não paga nada em janeiro, somente só fevereiro. Pra fevereiro do ano que vem. Mas é hoje, com atendimento até às 19 horas, até às 19, hoje. Leve confecção, leve calçado. Certo. E amanhã, sabadão, até às 16 horas. Até às 4 horas com da tarde. Com esse maior prazo aí, todo estoque, com o primeiro pagamento somente pra fevereiro do ano que vem. Vai encontrar o que, por exemplo? Como sugestão de oferta, vamos arrumar a casa final de ano aí. É. É, cortina Bela Janela, que chegou um caminhão de cortinas aí, eu tenho a partir de R$39,90. Cortinas da Bela Janela, R$39,90. Nunca vi um caminhão de janela. Toalha de banho da Teca, R$9,90. Vai encontrar jogo de cama casal, 4 pés. Lençol sobre lençol, mais as duas fronhas. A R$29,90. Nossa, que barato. É então, muito barato, tem que fazer? Tito. Correr pra leve esse final de semana, hoje, amanhã. Tá? Muita coisa boa. Esse prazo fantástico aí. Nos cartões de crédito, tudo em 12 pagamentos. Você que não é de Beltrão, região, ainda trabalhamos na forma boleto, que você vem, faz suas compras e paga na sua cidade. E nos cartões FM, tudo em 10 pagamentos. Pagar na lotérica, né, Tito? Ei, Tito, beleza. Não, mas pera aí, tem mais, Tito? Mas o que é beleza pra ti? O Tito trouxe 5 O Tito trouxe 5 páginas ali de. E também, vamos falar também. De domingo, tá? Se você não pode hoje, para e tudo, não pode hein? Amanhã, atenção, leve confusão e leve calçados, domingão aí, das 15, das 3 horas da tarde até as 19 horas, até as 7 da noite. Nesse domingo, das 15 às 19, das 3 às 7 da noite, leve confusão, leve calçado. Com atendimento mais que especial. Sensacional, então não tem desculpa. Não pode vir na sexta, tá trabalhando, tudo bem, no sábado, tudo bem, agora domingo a leve abre às 3 horas da tarde até as 19 horas, dá tempo de você dar aquela descansada, uma dormida até mais tarde, fazer aquela carninha, o almoço com a família, descansar logo após o almoço, e aí você convida todo mundo, os amigos, a família, e vem pra leve, porque ela estará de portas abertas domingo. Abrindo as portas às 3 horas da tarde, vai até às 7 horas da noite, é isso, Tito? E a dica que a gente dá, não espere lá pro final pro do último mês, minuto. Vai agora. Não espere lá pro Natal na semana, vai agora, que agora tem tamanhos, tem numeração. É verdade. Né? Tem quantidade de produtos, então vá. O convite é hoje, amanhã e domingão. Domingão, das 15 às 19 horas. Sensacional. Leve, é isso aí. Vamos tocar a música, Beto. Falou tudo, né? É isso aí. Agora sobrou o que mais? Meu Deus. Vamos lá, Robert. Aê, Robert. Seja bem-vindo, Robert. Oi, Robert. Oh, yeah. Sobrou o que pra você, Robert? 10 segundos pra falar tchau. 10 segundos, tá ali, ó. Um, dois. É, só na barrinha lá, hein? Na barrinha. Olha lá, Tito, que você deixou lá, velho. Tá no final, meu cara. Meu Deus do céu. Então eu vou falar rapidinho. Na Live Calçados, a gente fez uma parceria muito grande com a marca Ramarim. Ramarim. Você que tá precisando do Scarpã. Não você, Beto, que não é pra você. Tá olhando pra mim? É. Então, olha só, você tá precisando do Scarpã. Gente, Scarpã show de bola, meia altura, tem várias cores. Esse Scarpã da Ramarim, o preço normal dele era R$129. Hoje, parceria com a fábrica, abaixamos ele pra R$49,90. Isso, cara. Não, peraí, repete. Scarpã Ramarim de R$149, preço normal de venda. Isso aí. R$149. Vai encontrar por quanto hoje? R$49,90. Não é a parcela, já é o preço final que você vai pagar. Então sensacional, você hein? Que usa Scarpã no seu dia a dia, né? Você que tá precisando repaginar no Scarpã, o bico já tá meio desgastado, né? Então vá pra leve, que é uma oportunidade única. É a parceria com a fábrica da Ramarim. Todo mundo já conhece a marca Ramarim. Sim, sim. Qualidade. Marca super top. Você vai pagar somente R$49,90. Via Marte, parceria com a Via Marte. Hoje você vai encontrar rasteirinhas que estavam R$59. Vai pagar R$19,90. Ah, que isso. Da Via Marte, gente. Isso chama oportunidade. É oportunidade. Agora melhor, sandálias, tamancos, mule da Via Marte. Cara, tava lá R$129, R$119, R$149. Hoje... R$39,90. Ah, sensacional. É uma oportunidade para você que está nos escutando. Vá para Leve Calçados, mulheres. Corram, aproveite essa oportunidade. E para os homens, não fica triste. Para os homens. Né? Vamos fazer uma promoção diferenciada. Sapato em couro, que estava R$79,90. É couro, pessoal, não é raspa de couro, é couro mesmo, tá? Couro por apenas R$39,90. Opa, que é isso? Tá chegando, chegando as formaturas aí, tá aquele sapato desde o ano passado. Vamos trocar. Vá pra Leve Calçados, que além de todas essas promoções e oportunidades, você vai encontrar as melhores marcas do Brasil, com o melhor preço, com o melhor prazo, como o Tito falou, prazo pra começar a pagar em fevereiro, gente, sem juros, sem burocracia, sem frescura, crediada leve. vá correndo. Final de semana tá show de bola, muitas oportunidades. Amanhã atendimento até às 4, como você falou, domingão, das 3 às 7, é só ir pra Leve, só alegria. São 3 pisos de loja aí pra trazer pra você o melhor atendimento, qualidade, as melhores marcas, condições de pagamento no crediário próprio da Leve, nos cartões até quantas vezes? Até em 12 vezes 12 nos cartões. 12 vezes, olha que não é qualquer empresa não, que vende, né, nos cartões até 12, juros, né? Não, não. Até 12 vezes nos cartões, cartão AFM cartões também, né, AFM, funcionário municipal, né? 10 pagamentos sem nenhum juros, sem nenhum acréscimo. Cheque pra quando? Pra quando você quiser. Ano que vem? Pra quando você quiser. Pode ser pro ano que vem? Pode. Fechou. E pra quem não mora aqui em Beltrão, vem pra Beltrão fazer a compra, tem a condição de pagamento no boleto também, né? É isso, né, mesmo, falou muito bem. Você às vezes é das cidades aí vizinhas, não pode vir todo mês pra Leve. Faz no boleto, faz seu crediário, pronto, faz o boleto, paga onde você quiser. A Leve imprime, você leva o boleto, paga, imagina, onde você quiser. Tu na vai, lotérica, já faz as compras agora, vai pra praia, leva, fazer um cruzeiro, igual um amigo nosso foi fazer. É, beleza. Né? Uhum. Faz no boleto. É, beleza. Tá lá em Salvador, lá parado, na Bahia, pagar um boletinho. Pagar o boleto, chega na lotérica lá de Salvador. Tranquilo. Ah, tranquilo. Paga onde quiser. É isso aí. Vem fazer suas compras na Leve. Domingão, atendimento das 3 até as 7. 7 horas da noite. Motivação total. Sensacional. Boas vendas, hein, Robert? Abraço. Bom final de semana, Tito. Meu tchau, querido, Robert, aquele abraço. Vem pra Leve, você cliente de Beltrão, de toda a região, com a gente aqui no programa Yoyo. Galera, amigos, mande o nome completo pra gente aí, valendo hoje lá no Open da Dubai Tabacaria e também lá na abertura da galera aí do Vila Deck Bar, uma torre de chopp. Então, nossa, manda pra gente o nome completo, daqui a pouco tem o sorteio. E ó, isso, pra galera que vai pro rolê, a nossa dica pra galera aí de chofer 4,6, hein? Não, opa, vai pegar o carro grande e... dica. É, e dirigindo. O Chofer 4,6 é o melhor aplicativo de mobilidade urbana pra você que precisa ir pro rolê, hoje vai sair, vai pra outra cidade, quer, sim, pegar um voo em outra cidade, enfim, quer mandar o bichinho pro pet, quer pegar encomenda em algum lugar, quer que algum carro fique te esperando no centro enquanto você faz alguns trabalhos, nossa, ali, o pessoal faz tudo isso pra você, lembrando, e te espera com o carro, né? Sensacional. Lembrando que além de Beltrão, o Chofer 4,6 agora atende Pato Branco e também dois vizinhos. Dois vizinhos também, Pato Branco e dois vizinhos. Isso aí, legal demais. Motoristas da cidade, o pessoal conhece o caminho, o pessoal é gentil demais, carros, verdade, legais. E ó, o menor preço. O pessoal sabe que eu não moro muito perto da rádio, não. Esses dias, né, tava... Você mora lá perto do Parque de Exposições, do lado, né, do Parque de Exposições. Isso. Não chegou, não deu R$8. Caramba. Muito barato. Olha a distância, hein? É, uma distância bem considerável. Então, baixa o Chofer 4,6, disponível pra iOS, pra Android também. É só digitar Chofer 4,6, tudo junto. O Chofer, né, C-H-O-F-E-R 46, numeral. Uhum. Baixa lá, é fácil, faz o cadastrinho e já pode sair usando, é legal demais. Isso, alô Mauro, um grande abraço pra você, meu querido, todo o pessoal do Chofer 4,6. Galera, é o seguinte, tô saindo de férias dia 23 de dezembro. Ah, é? Tá bom? Vou comunicar a vocês aqui, dia 23 eu saio de férias. Gostaria de pegar uma dica aí com vocês, né, que vocês são antenados aí, tô à procura de um flat ou um lugar que seja bem aconchegante, preferência à beira-mar, tipo resort, que tenha tudo incluso. Coisa bem simples. Tá bom? Eu tô querendo gastar em torno aí, no máximo, R$35 mil. De boa. Nossa. É, claro, entre passagens, hospedagem, com alimentação, bah, pra curtir o Natal e o Réveillon. Básico, né? Tá bom? Agora, vocês sabem onde eu arrumo esse dinheiro aí pra mim? Vamos tocar uma música, esse, bora, é o Yoyo. Prazer. faz mal, não faz mal, limpa com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Como é que eu vou fazer? Jingle bell, jingle bell. Estamos de volta com o Yoyo aqui na Super Jovem. No oferecimento da Beltrão.net, fim de semana chegou pra você maratonar a sua série, pra você ouvir o seu Spotify, ou seja, o que quiser, né? Tem que ter uma internet boa de Beltrão.net, até pra chamar o chofer 46 tem que ter Beltrão.net. Olha, a Beltrão.net Telecom tem os melhores planos pra você, planos de 5 a 100 megas, com excelente preço e qualidade, em fibra ótica rápida, assistência top da balada. Contrate já os serviços, os planos. Ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. É a Beltrão.net, internet de qualidade. É a Beltrão.net Telecom, essa é daqui. Boa, esse é o Yoyo aqui na Super Jovem. Vamos lá, quem faturou os prêmios então aqui no programa Yoyo, que vai beber uma belíssima torre de chope lá na inauguração do Vila, quem, né? Agora quem, dia 11, a Eliane Rios. Aê! Lembrando que estreia aí dia 11, né? Passa aqui na Rádio Super Jovem pegar o seu vale, né? Isso. Seu voucher, segundo Nossa. O Jorge. Ganhou uma torre de chope. Uma torre de chope, convida as amigas e vai lá, né? A Eliane Rios. Boa. Ou os amigos também, né? Isso, quem mais? E lá hoje tem Open na Dubai Tabacaria, na Júlia Cis Cavaleiro 2005. Eu vou estar tocando por lá, inclusive. Olha, com DJ, hein? DJ. E também o Fael. Vai ter Open, vai ter Narguilha, aquela coisa toda. Foi a Larisa Piskevski. Aê! Por gentileza, é só chegar lá com a sua identidade que você já estará aí apta a participar da festa. Parabéns, beleza? A todos os ganhadores e obrigado pela participação. Com certeza. Vamos rodar aqui, nós prometemos o tema de fim de ano da Super Jovem. Vamos ouvir? Vamos lá, meu querido. Vamos lá. Desejo a você o que há de melhor. A nossa companhia, pra não se sentir só. Muita alegria no ar. Passagem pra viajar. Onde você estiver, com a gente pode contar. Boas festas, muita paz. A nossa alegria é ter você. A Super Jovem FM só tem a agradecer. Você é a razão da nossa felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. É muito bom ter mais um ano junto contigo. Na Super Jovem 2020 vai ser incrível. E aí, rapaziada, aqui é o Evandro Figueiró. E aí, galera, aqui é o Jorjão. Fala, galera, aqui é o Guerreiro. E aí, tudo bem? Eu sou o Kleber Aguiar. Fala aí, turma, aqui é o Léo Lúcio. Aqui, Beto Garcia. Boas festas! Você é a razão da nossa felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. É muito na Super Jovem 2020 vai ser incrível. Aê! Aê! Nossa! Aê! Tô perplexa. É, muito legal. Muito a galera legal. Vai ouvir a partir de hoje, durante toda a programação da Rádio Super Jovem, várias vezes. Eu vou tocar várias vezes. Você percebeu ali que no final ali, boas festas, ali com a participação da galera da produção. Todo, aí, o, né? Pessoal, todo o pessoal aí. Isso, do os locutores esqueceram de todo gravar boas staff. Festas, né? Sim. Aliás, é difícil reunir toda a galera, os locutores, né? Então, quer porque dizer, ninguém se gosta, né? É verdade, ninguém se gosta. Aí o pessoal da produção se reuniu ali e gravou. Boas festas. O Beto mandou no grupo lá, vamos gravar o comercial. Daí um falou: ah, eu não vou porque o fulano não vai. Não vou nesse horário, vou gravar de noite. Vou gravar de noite, quando não tem ninguém. Vou gravar de madrugada, porque não vou encontrar isso. Tá desde julho pra gravar essa vinhetinha ali. Dois segundos, ninguém gosta. É verdade, verdade. Mais alguma coisa, amigos? Quero ir embora. Eu também. Então vamos embora, tomar uns bons drinks. Agradecer a audiência na sexta-feira, a reprise no domingo. Obrigado pra quem tá ouvindo no domingo. Logo na sequência teremos o quê? O baú da Super Jovem. Fica aí. Né? Continue ligado. Pra quem ouviu na sexta-feira, quem vai estar na sequência aí? Agora tem o quê? Agora tem Misturama com o Léo Lúcio. Ah, é você, Léo? Misturama com o Léo Lúcio. Então, bom trabalho, porque eu vou embora. Vai lá. Dito isto, Kleber, Até mais. Até mais. Eu volto. Tá, não, eu volto só domingão às 7 da manhã. Olha, condições. Vocês vão trabalhar amanhã e domingo estão de boas, né? Hein? E eu domingo 6 horas da manhã acordando. O horário é legal do domingo. Vamos trocar beijo. Então, toca o tema de novo, Beto. O tema de novo? Toca não, o tema não, de não, novo. Tô com preguiça. Ah, então tá. Eu sabia disso, por isso que eu pedi. Vamos encerrar por aqui? Vamos. Tchau. Até tchau. Daqui a pouco fica aí, hein? Obrigado daqui a pouco tem Misturama. Bom final de semana pra toda a galera. Termina aqui. Yo-Yo. De volta domingo, às 8 da noite, na Super Jovem. É Natal, na Super Jovem FM. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Projota. Aqui é o Nego do Borel. Eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. Abençoado. Uhul. Valeu. E aqui é a Ana Vilela. Passei para desejar um Feliz Natal para vocês. Um beijo. Alô, galera. Alô, ouvintes. Aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Nós queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal. Super Jovem FM. Desejamos um feliz...